violência bate recorde. No fim de semana, 80 pessoas foram assassinadas. O número de mortes envolvendo policiais é o maior da história. As acusações que mais pesam contra a polícia militar são de assassinato e abuso de poder. Infelizmente, aqui no Brasil, direitos humanos ainda não saíram do papel. Isso é uma vergonha. Vergonha. Vergonha. Vergonha. Esfria, que sensação estranha é sua presença, pintada de branco como se trouxesse paz. Aqui jaz, meu irmão pela propaz, minha família esfacelada, errou Zé Inácio, não deixou os seus cachorros bem treinado. Sou atrasou seu lado, queimando seu reinado, complicado mais do que provado. Não posso ficar calado, senão esse não seria meu ditado. Como rapper no canto falado, de um povo cansado, dos morros mais quentes da cidade, vai ouvir sobre a banca bicho solto, assim considerada a voz dos irmão, cansada de encostar no paredão, nessa fudida situação, deitada de mão na nuca no chão, em plena principal numa geral, olharás e verás a recompensa engatilhada na cara, consequência do seu início de violência, que tem planos contra comunidades distantes da cidade, a pares da verdade, é minha infelicidade. Com coragem, eu luto pela igualdade, sem maldade, com vontade, na integridade, mas não julgo invulnerável minha veracidade, uma das minhas melhores qualidades. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Dentro do terrão, medo impera, troca de tiro, bala perdida. Sobrevivemos a uma guerra, droga, polícia, vingança. Aqui se encontra de tudo, menos esperança pras crianças que vive e aprende. Assiste a sujeira do mundo chamado vagabundo, clone de ladrão. Sem ciência, química, consciência e sim convivência. Essa é a nossa real situação. E o povo até que tem criatividade, e a burguesia quer que a gente passe mais dificuldade, com vontade de fazer atrocidade por causa da desigualdade. E ver os filhos passando necessidade, aterrorizam a comunidade. Vai pensando que acabou a escravatura. Navio negreiro agora é viatura. Vem, vão conferir. Os homens deram a dura e balearam o maluco ali. Outro coitado assassinado pela inexperiência do soldado. Esteja com Deus onde estiver chegado. Eu vou protestar fazendo rima, como diz Dudu, nossa caneta esgrimo que a vida nos ensina. Cristo veio à terra e foi crucificado. O canalha crucificou, mais tarde foi perdoado. Porém, não sou Cristo pra perdoar ninguém. Se hoje você atira em alguém, amanhã toma tiro também. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Favelado pros homens, é julgado como bicho e do pouco que tem, vem resgata, cobra taxa, sem faça, deveu na praça, dão sumiço na carcaça. História conhecida nas quebradas, polícia exemplo de repressão, humilha, mata cidadão que leva a vida, ralando na lida numa batida. É suspeito como traficante ou ladrão, ai de mim, se eu tivesse um din-din, não seria visto assim. Um câncer hereditário, se a favela é meu cenário, um calvário até que provem ao contrário. Ave Maria, quem sabe a tia, covardia, todo dia na oração que Deus nos guia, dia a dia. Em periferia, perde a linha, vai sem jeito, nem que seja empurrando no peito, cheia de defeito, esperando trabalho e solução em todo caso, para que o suspeito nunca seja injustiçado, que o povo da favela como cidadão seja respeitado. Esse é o recado chegado. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Ozum, lá vem uma viatura a milhão. Ozum, vão decolando como um avião. Ozum, zun zuni, zun sumi, zum, vamos se jogar daqui. Repressão é a prova mais concreta que o sistema não suprime. A lei da selva assassina. Eles querem o domínio. A lei da selva assassina. Eles querem.